Charlie Bono 395, Lee Bono 65. Consegue Alfa reportando para Juliette. Alfa reportando para Juliette. O voo no 75-219 com 3 anos de autonomia, virando Campinas, ano importado. Consegue passo em de Alfa, como espera essa torre, no 8-3-6, estado 0-5, no 755. Índia Alfa, ponte espera 102,6 graus, o voo no 5. Alta, confirma a altitude que mantém. Salvador, muito boa tarde, passou 2-0, estabilizou, baixado e travado. Passou 2-0, sim, quanto a aproximação, guardando distância para o pouso. Aguardando, passou 2-0. Afirmativo, nós temos um Boeing da companhia que está taxiando e vai passar a sua retaguarda e outro Boeing que vai prosseguir para o 02. Então assim que o Boeing da companhia parquear no 02, o senhor coordena sua equipe de solo, tem livre para o feedback acionamento no setor, me chama para o táxi. Ok, então tá assim que após o parqueamento da aeronave no 02, fala livre para o acionamento, bom, no 9. Pelo 395, agilizando Juliette para o 02. Agilizando Juliette 02, não tem onde. Tá, quando você aproximar, pairado, cabeceira 35? Tem mais tempo. Eu vou solo agora 00, deck tech autorizado, reporte 197 livre, o Vitor Juliette. Ao contrário, se você preferir, Eco Delta, se eu com o bandeirantes agora da Força Aérea 2 milhas na 110 para o pouso, se eu preferir, pode cruzar a retaguarda do tráfego, no momento nenhum tráfego informar na aproximação da 110, informação de tráfego apenas a um reboque de faixa, um aeronave, a 1000 pés, aí na linha litoral sul, só fica atento a esse tráfego, Eco Delta. Para prosseguir agradecido, 6720. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado, ajuste no 01. 2.000 vai falar estabilizado, né? 720. O Brasília da Força Aérea me mantém. Pode entrar na final, o Brasília quer manter o bono. Gente, Júri, frequência livre estacionada, falou 011. Solo 02, autorizado pátio militar, via hotel, frequência livre estacionada, passou 20. Alugado ao céu, até daqui a pouco. Mike Eco Delta, pouso autorizado, cabeceira 97, vem autonomia 07 mais. Quase 5, boa tarde para o Galeão, nós temos o nível 380, copia? Copia 380, 35, 31, autorizar Galeão 380, via Pazuru 1-0, após seguir a rota do plano. Decolar 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle o aparelho 199, decimal 8. Aciona 5426, contexto. 3145, para o Galeão, via Pazuru 1-0. Decolar 10, curva após a Euleda Bridge. 19, controle 5426, transporte. Correto, condução de sumir, pushback, acionamento 04. Romeu Eco Vitor, boa tarde. Porém, retorne ao centro, porque tem um tráfego em rota de colisão com a aeronave e ele vai fazer a separação na frequência anterior. Delta, bem-vindo. 755, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, voando 755. Estabilizou, né? 720. 720, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 86. Prossiga. Correto, no passo militar, está pronto para o acionamento? Ok, estou em para acionamento, pastor 2-0. Torre Web, 6720. 720, tráfego foi postado, pista 90 mil, tem pouso autorizado, vem a torno 50 graus com 62. Lembra o pouso da 10, 720. E 2231 está restrito ao nível 160. Retoma a navegação na proa de barreiras 2231, mantendo 160. Eu segui em Alfa, ponto para cima torre, 186, estado no 015, bom voo. Em Alfa, torre 26, ajuste no 015, voo no 925, boa noite. Posto mantendo 170. Autorizado, está metade. Tomarei para o CD, está 3145. Recife, 1-2545 ao TR 1-2685. 107, direita 1-2-1-9, solo, Livrar, bem-vindo. A Livrar, solo, obrigado. 5415, ele é autorizado, nível 160, via Golf 677. Decola pistão 10, curva à direita, saída da Euleida após Ilhéus. Controle opera em 199, decimal 8, aciona 5436, proteja. Correto, condução, assume em posicionamento no passo 3. Salvador, abre o jet 6720, livrou? 6720, uma boa tarde na Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6720. Dune, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ele é. Na próxima, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ele é. É. 5219, chame Recife, 1251, 1332. 251, 1332, Jet 6720, Juliette 007. Juliette 07, 6720. Anos. 5 decolado agora, 10, controle 198, por favor. 198, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1925, passa 1500 na Arbor. Voo 1925, vindo para 360, voo 1925. 1260. Entendeu, 360, voo 1925. 1925, 360, em ação. Ok. Lógica Alfa, prossiga. Vinte, autocoordenação 2345. Bom, até a próxima. Agora 1-8-0. 755, chame Recife. Frequência 1-2-6-5, corrijo. Frequência 1-2-5, décima 1. 2-5-1. Até o momento, sem indicação do balizador. Ok, ele é coordenado. Obrigado. Parque 3145, POB 112, confirmar Guarulhos, 4 horas, rotolovia. Confirma o POB? Confirmo, é 112, 112. Taxi em Alfa, ponto espera, torre 186, estado no 015, bom voo. Muito bem, Helena, tá 7. Autorizado, Aline Colar, 3145, vento 140 graus, 5 nós. Aline Colar, tá 10, tá 3144. Uno 601, vê se mantém a 4 mil pés na proa de Pelo, após Pelo, proa do Serra Vitor 366, descida para 2.500 pés, acusa na final do ILS Whisky. Pessoal, descendo para 4 mil e depois do 366. Positivo, após pelo 2.500 para final do RNAV. Entendi, então aqui após 367, 2.500 para final do RNAV, voo no 601. 925, chame Recife na frequência 1260. Recife 260, boa noite. Boa noite. Papá, Romeu, Romeu, Eco, Victor, chame Torre, Salvador em 1186. Torre, Salvador, 1186. Patrulha Salvador, tá 3145, passa 1500 na Dael. Em ascensão, 380, vigilância, 3145. 3145. Final de 9 milhas, tem passado secado. É, intenção é pousar na 1-0 ou no 7? Na 1-0, Romeu Eco Vitor. Sente. Reporta passou externo, Romeu Eco Vitor. Espera passar externo, Romeu Eco Vitor. Pode apurar da alta presente, o TAN 3145. Autorizado. Obrigado. A outra hangar fica na pista auxiliar, né? Depende para onde o senhor vai estacionar, o senhor sabe informar? Ah, eu ia na parte 3, mas eu preferia fazer turno etária, é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Vocês dão uma ajuda aí. Quais os hangares aí que, por exemplo, tá, a Baeté fica na outra pista, né? Isso, a Baeté fica próxima à pista 1-7. Pista 1-7. Posso pousar em qual? Na 1-7, né? Entendi. Posso aproximar para 1-7, visual? Estimativa, da presente então, abandone hoje da 1-0, faça uma base pela direita da presente para final da 1-7 e reporte, reporte tirando base da 1-7, é correto. Informação, aqui está o próprio cópia. 3567, autorizada Brasília, nível 380, via Alto Zulu 1-7. Decola 1-0, curva direita, saída Arbol, Elefa, controle e opera 198, aciona 5445-3. Quadro, nível de voo 380, via... Apareceu 1-7, decola pista 1-0, com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5445. Correto, quando o plantão em posicionamento no 05. Obrigado. De base correcional, baixado, travado, Romeu Acuveto. Autorizado, pouso 7, interceptando Locke Slide, já com referências, o Golo 601. Tô rindo no 86601. 86. Está autorizado, comentário. Camarada 20. Não. Estabilizado, aliás. 4 milhas pro 372. Entendo 601, reporte o externo, passa externo. Chamado. Pouso autorizado 10, 150 graus, 7 nós. Ele pouso, baixo travado, 601. O Eco Vito, o Abaeté, o pai da Abaeté, esse próximo é a sua direita aí, parte 5, ingressando no parte 5. Gente, bem-vindo, confere seu solo aos 23. Então 3145, chame o centro Recife, 3125-1. Chama Recife 1251, TAN 3145, empregado, boa tarde. Boa. 301, no solo agora de 26, direita 121, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. Direita 219, 601. Alfa, reportando para o Juliette. Alfa, reportando para o Juliette. Desça para 5.000 pés na chegada Mari. Autorizado voar na proa de Mari. No 856-02 aguarde. Aguarda. 601 agilizando, prossegue Juliette para o 04. Agilizando, Juliette 4, posição 4, né, galera? Falou, falado de 567, solicita o acionamento da posição, não procedeu a autorizado, pronto para o PUT.